Agora, caçadores. Agora, caçadores. O baile do Patrese vai trazer o maior show de marcantes. Show de marcantes. Show de marcantes. Patrese. Florentina! As melhores recordações musicais da sua vida. O top DJ do Pará irá trazer para você e vai fazer você viajar aqui no gigante Crocodilo. Crocodilo. Aqui no gigante Crocodilo. Vai, meu top do Pará. E aí? Comece e aí, o seu repertório de sucessos. Agora! Pra começar na Florentina, hoje é no setor, meu irmão, é especial, é diferente. Bora! O bora no batidão, no batidão, no batidão. O baile do Patrese começando diferente. O baile do Patrese começando diferente. É o baile do Patrese. Pra começar, agora! Louro, esse CD vai pra ti hoje, meu irmão. Vamos dançar, bora curtir. Dague, dague, dague, dague, dague. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Patrés, Patrese. E o quê? Fortíssimo Júnior Pereira, o Leonel nos Humildes e o Breno Mecânico. Olha esse trio, meu irmão. Pois você é tudo, talvez num beijo a gente se complete. E o quê? E o quê? Tá na retaguarda, hein? Sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? Te prepara, vamos lá! Damas, considerado, meu irmão. Cara que bebe todo dia. Olha o Damas. Bebe água, porra. Eu até todo. Pois sou pra te amar. Pois sou pra te amar. Eu e tá fazendo 9 meses de namoro, né, Damas? A Joelma é. Da Calypso, é. Ah, de gaçada. Parceiro Glauber, da equipe DC, KDJ também. Um abraço a vocês. Vamos lá, marcante, vai! E se não quer me ver chorar, mas não faz. Gosta da esposa, né? Você vai ter que me ver. Bora, bicha, Thiago! Então, bora! Patrese. Aqui! Gigante, é crocodilo, vai! Você me usa e deixa pra trás. Se garota chora demais. DJ Nenê. É Nenê. Vai, vai! Diz que exagero sem ter porquê. Cena de TV pra impressionar. O que você não consegue ver é que eu sou... Minha rapaziada lá do Rivelino. Ó, aqui comigo. Se te ver chorar, só assim você vai. É Ria Boutique, né? Helder Gaia também tá na área. Vamos lá, Helder. Arrepia pra trás, hein? Isso é Florentina no tempo, meu irmão. Pra cima, dança. Foram tantas emoções. Aquele nosso amor. O Um abraço também, o shopping do Digito. Aqui comigo, um abraço você. Quero te encontrar e relembrar. O quê? As nossas loucuras de amor. É cabinho, dá valor. Perdido sem você eu estou. Vamos dançar. Será que posso te ter? Você é meu amor, meu louco desejo. Vai, meu top do Pará. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem dançando! Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Harrison Lemos e banda Tecnoicia, a nova sensação do Pará. Do distrito também. Eita, doido! Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. De me declarar pra você. Te amar é bom demais. E só você me faz. E aí, Douglas Mendes? Olha o tripa! Quero te prometer. Tem uma cumba? Um abraço também a Michelle, da Boate Saideira. E aí, Michelle? Vai ser assim, se depender de mim, porque eu vou... O Ceará da F50. É Ceará de Caçado. O Enio Lobato. O Brão também, Matheus. O Pão Doce, ó. Na retaguarda. Vamos dançar, curtir! Professor Stone, aquele abraço, garoto! Meu amor, estou sentindo sua falta. Também sinto muito sua falta. O bloco hoje, a equipe, vocês juntos! A primeira vez nossa que essa geração encontrei. Água Pará, tudo errado isso aí, pô. Vamos lá, ajeita esse negócio aí, pô. E o que? E o que? Não consigo mais te esquecer. Bora, Laís, e bora, mulher! Já falei, eu te quero. Então vem! Vem amar. O Ronaldo, a Dani, a Rose, o Índia, a Jace. Aqui, ó. Por você me apaixonei. Foi na festa que de Crocodilo Prime. De geleia tocando amor, fazendo corações se apaixonarem. Pra se ligar! Tonelada, tá top, meu irmão! Marcante, bora! E aí, Florentina. Um abraço também. Eu passei o William. Já presente com a gente, curtindo gigante. Crocodilo na Florentina. Aí, William. Aí, Thiaguinho. Dale, Crocodilo! DJ Patrese! Lindo de corpo. Por tanto tempo procurei. E o quê? Sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Cabinho do Rock! Yeah! O quatro olho do animal. Tu gosta, né? Giovanni Designer, tá comigo aqui, aí Giovanni, esse cara que eu tenho de maior respeito, amigo particular do Patrese, aí Giovanni, tamo junto sempre, moleque, o homem é bom, pra cima! Então diz... Florentina, sucesso! E aí, Marcelo? Um abraço a você, aqui do Patrese Marrombites. O Ceará das Carnes, o Nego da CB, o Jorge também, Jorge Sug, a Dani, o Rodolfo, tamo junto! Galera do Leão aqui comigo, da manha. Vem dançando, vem dançando, vem, vem, vem, vem. Pega o periquitinho e dança bem agarradinho. Na manha, na moral. Daqui a pouquinho tem um show. Tem pressão pra todo lado. Tem um baile do Patrese rolando. Vamos que vamos, vamos. Você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. E o quê? Encontrei minha felicidade em outros beijos. Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim. E aí, Tamires? E aí, bicha Thiago? Deixa eu ver o que gosta, ó. Rapaz, segura esse CDzão de hoje, meu irmão. Tudo diferente! Amor, preciso ter você de novo. Te liga, me vai! Deixe mais sofrer. Canta! Você é tudo que eu sonhei. É mais do que imaginei. Do mundo. Pé no mecânico, daqui a pouco. Fortíssimo Júnior da Beleza, Leonardo Mendes. Loucuras de amor. 20 abraços no CD. Mas pra você. Se tu chorar, já que sabe. Me usou. Professor Jaime, dos primos do rock de Bocajuba. Meu coração, quando você se foi, mas ainda te quero, volte. Então diz! Logo, meu amor. Amo você, amor. És dona do meu coração. São as Barbies, eu sei, as gatas que agitam. Jurunas. E aí, Lana? Aí, Denilson? E esqueceu o que passou. gosta, né, vai? Te liga e dança, vamos lá! Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não. DJ Patrese. Eu não te quero mais. Vai, meu top. Me magoou, pra cima. Me chocou, você só. Seu parceiro Bismarck. Bora, Bis, bora, Bis. Sua esposa aqui, Adriane. Ó, Thiaguinho! E aí, moleque? Como foi no sítio me entregando loucamente? Como que ser uma mulher? Meteoro incomparável, tu para. É o Dedé, irmão do Leonardo dos Humildes. O Dieguinho dos Humildes também. Galera em peso! Meteoro incomparável, tu para. E aí, bonde? Segura! Faltando gente aqui no comando, filho, pra dar o apoio. Alô, Bio, vamos lá. Porque você me... Atenção, garçom gordo. Aqui ao lado. Se me fez acreditar. Nossa, miséria, tá fim de beber, meu irmão. Rock doido. O Murilo de Caixa Baixa. Tá sempre amor. O Ivinho Acetação. Aí, Darlan. Bora, Matheus. O que ia se acabar. Vou sair pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu peito. E o que? E o que? E o que? A solidão só me faz sofrer, mas eu tenho que esquecer. Olha o Damis apaixonado. Moleque, amigo, amigão do Patrese, de infância, meu irmão. Seu comigo, neguinho. Vai, neguinho, é nós, meu irmão. Tamo no setor hoje, tu tá no gigante, tu tá bem. Do jeito que tu gosta, nós marcantes. Bora, bora, bora. Curtiu muito ser desgraçado. Muito rock. Tempo do Topó na Floresta, porra. Vai. Olha o Dimar ciúme aqui, né? Vai, Dimar! Faz parte também! Eu fico pensando onde você está. E o quê? E o quê? Eu gostei um outro, mas não consegui te encontrar. Now, nothing can change what you mean to me. There's a lot that I can say. Not ever mind. There's a love with a lot of way. E toma! Indiscutivelmente, Splash Bang. E o baile é sempre dele! É o baile do Patrese. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado. Fala, Giovanni! Fala, Triva! Dúvidos e folgados danados. Douglas Mendes! Estou o quatro olho do animal! A meu lado, junto com os empolgados, com outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção. Aquela tá diferente, Macumba! A nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Eu passei a impressão. comigo do Gigante Rato, vai! Galera do rock também, aí caminhou! DJ Patrese! O top DJ do Pará! Gigante, gigante, crocodilo. Malandro. As loucuras dessa paixão. O parceiro Vido, o Renan também. Galera tomando todas. A vontade de te Bora, Ninho, showman. Vamos lá. Deixa o som te levar na batida delirar. Quem é? Ela vai te envolver. É a galera. Aqui, ó. Deixa o som. O Loura é do Barão, porra. Te envolver. É a galera do rock pra você. Vai virando. Do jeito. É ticona. Tu chupa ou tu morde? Desgraçado. Meu parceiro ticona na área, meu irmão. Tem caqueado nessa aqui, ó. Foi como um ano, foi como foi. Pra cima! Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso à flor da pele. E o quê? Motora Josimar! Olha o socorro, Fernando! A Daiane também! Aí, Amaralhinho! Me apaixonei ao vê-lo pela primeira vez. Te procurei. Motora Josimar, da família Menezes. Só tem aqui, papai! Amor, me deixa só. Viu? Nunca vou gostar assim. Se liga! E onde eu vá, me acompanhas. E nas tempestades, me acalma. E aí, Ticona? Marrom Beach. De prazer. E toda noite em minha cama. Um lado tão vazio. Tá de floresta pra cima. Do caqueado, vai. Lá. Mas eu quero essa aqui, ó. Vira, vira na batida e dá-lhe pra 13. É no clima. Pra 13. Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Não consigo disfarçar. Está escrito em meu olhar. Que eu te amo. Marcante, vai! Toda vez que eu estou frente a frente com você, é um sonho. E quem detona no animal? Legal. Patrese. Chicona, do jeito que tu gosta, meu irmão. Vamos lá, garçom gordo. A toalha nele. A toalha nele, gordo. A toalhinha do gordo. Tu tá fraco ainda. Quando tu tá forte, passa a toalha. O Luan também do Tormento. O Dadá, o da Remoçada. Aí, Buffy. A família Tormento. Galera, e pensa comigo. Aí, Dadá. Essa é considerado. E o Dama do seu lado. DJ Patrese, o top. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder te convencer. Me amar, me amar. Vem amar! Quando eu te escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar. Olha a Florentina como tá. Eu não quero. Tá bonito, meu irmão. Ela tá com saudade disso, ó. Bochecha com bochecha. E vai que vai que da dentada do animal. No clima, do jeito, na floresta. Aí, Jadson, aí, Natan. O que é que eu faço pra mudar? Rebelde. Pouco atrás da esperança, o que você não vai voltar. Sobrevivo mesmo sem tentar, cheia de nos na garganta. Penso em você. Freno mecânico. Olhando, e aí? E a minha? Nada? Ah, vai! Fortíssimo Júnior da Pedreira! O empresário Igor Neves tá comigo também! Júnior Moreno, é assim que se faz. A mesma história. Diz pra mim por que não. No clima, conta, não vivo sem ti. Meu bem, não vai. E aí, Buda? Coração tá mais. machucado, tão sozinho, abandonado, pensando em ti. O que será? E o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata. Te liga. Te digo, vou falar das coisas. Então canta agora, uma, vai! Uma, queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E nas canções arrumo um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora. Agora, agora, agora, agora. É o baile do Patrese. Tá tornando tudo. Meu parceiro Dentinho, já comigo aqui aí, Dentinho. Pra cima! Gigante Crocodilo Prime. Patrese. Jeito que tu gosta. E fizemos tão lindo a Chopitega. Entre você e eu não dá pra acreditar. Será que é só um? Preciso de um tempo pra pensar, mas eu não quero nem te perdoar. Não consigo acreditar, mas foi. Calma, Maria do Bairro. Sim, sim. Empresário Gilson Lanche! O melhor lanche da cidade é Gilson Lanche! Boutique Multimarcas! É a abelhinha mais famosa do estado do Pará! Boutique Multimarcas no telão! E toma, toma, toma, toma, toma na batida! Toma, toma, toma, toma, toma na batida! Barbearia da Vila! Barbearia top, meu irmão. Barbearia da Vila. Fechado com o Patrese. Bora. Ricardo Editores. O homem do gajo animal. Agora é Fael. Fael Celulares. Fael. Segura, Fael. Te liga, malandro. Um, dois, três. Agora. Na Livia, na Livia. Vai. Vamos dançar! E o quê? Então diz! Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude mais. E aí, bicha Thiago? Querias me notar? Tudo tranquilo também? Algo diferente. Quando você olhou pra mim, logo eu percebi que querias me tocar. DJs Marlon Beat, Marlon Beat e Patrese. Esqueci o que passou quando vi você aqui, ó. Me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer. E aí, Márcio? Será que me... Você tá na lista branca? Ao te olhar eu descobri o que eu sinto por ti. Olha o meu parceiro Maradona. E aí, Maradona? Esse moleque é camarada. Tamo junto sempre, Maradona. É nóis, meu irmão. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. DJ Robson. Bora, Robson. Esse moleque também, gente boa. Lá vem bagulho doido, bora acelerar a batida, esse bagulho, e doida esse bagulho, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Olha o baile, vai começar de novo. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Pra detonar, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Segura pancadão, bora bilada. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Agora! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Um, dois, três, agora, agora, o baile do Patrese, vai! O baile do Patrese, é bagulho doido! O baile do Patrese, é bagulho doido! O baile do Patrese, é bagulho doido! O baile do Patrese, vai detonando! O baile do Patrese, é bagulho doido! O baile do Patrese, é bagulho doido! O baile do Patrese na floresta é bagulho doido! Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o doidinho se encantou. Oh, oh, oh, oh. Vem e volta aqui na base. Vamos fazer sabe? Pra cima. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Chama a novinha, chama a novinha. Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima, galera do Paysandu aí. Galera do Papão, na palma da mão. Galera do Papão, na palma da mão. Cadê a torcida do Clube do Remo? Tá em peso. Galera do Leão, mãozinha pra cima. Galera do Leão, mãozinha pra cima. Na palma da mão. Quem tem amigo corno aí, dá o grito. Não vi. Quem tem amigo corno, dá o grito aí. Quem tem amigo viado, faz barulho também. E a galera do Corinthians também tá aí, tá? Galera do Flamengo também tá aí. Só quem tá solteiro dá o gritão. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, rei, rei, rei. Agora pancadão, cadê? Pra cima, no batidão, no batidão, no batidão. Bora, bora, bora. Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita, novinha. Tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, cafiado, cafiado, cafiado. E toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão. Tá de no pi. Deixa no escurinho primeiro. Apaga a luz, apaga a luz. Deixa no escurinho. Apaga a luz. Tem como? Apaga a luz do palco. Brasil? Oh, onde é que tá aí o Brasil hoje, hein? Eu falei no escurinho. Isso aqui também. Isso agora, Brasil. Porra, meu irmão. Bagulho doido. Só quem gosta de fazer a mão no escurinho dá o grito. Quem gosta de beijar no escurinho faz barulho também. Quem tem amiga sapatão aí? Quem tem amiga sapatão aí, hein? Bora que o bagulho vai doidar! Bora que o bagulho vai doidar! Olha o pianinho! Vem no pianinho! 3, 2, vai! DJ Lando Patrese, DJ Ivan Massa. Então canta! Eu vou deixar você partir. O que me fez? Tá doido, doido! Vamos lá! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é. E aí, Carol Paz? E com a equipe fixa. Zé de Souza também! A Rosiane, a Carol! Aí, parabéns! Aí, Magno Silva! Vamos lá! O Nego da TF, bora, Ticona! Não chora, não, que o bagulho vai, vai, vai, vai, vai, vai! E dá o grito! Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai! Toma caqueado, caqueado, caqueado. É muito tel, é muito tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel. É muito tel, muito tel. Pra cima, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu tô no crocodilo e vou te passar. Aqui é chope! Eu tô no crocodilo e o quê? Vou te passar a fita. É diferente, vou te diferente, fita, diferente. Vou te passar a fita. Fita, a fita, fita, fita, fita. Fita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. Vai, morena, vai, lourinho, vai, ruizinho, agora vai. Só quem tá solteira vai descendo até o chão. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. O rock é doido, meu irmão! É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. No baile do Patrese, vai! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Agora senta, senta, senta, vai! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. E aí, mal? Aniversariante de hoje! Parabéns, moleque! Moleque, moleque! Lá vem, lá vem! Vai, vai! Grita! Senta, senta, senta, senta agora! A sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra. E sarra tudo, sarra tudo, sarra tudo, sarra. Sarra, sarra, bora, Florentina, toma. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile. Virou o quê? Virou disputa. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. E pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, garoto. Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado. O top DJ do Pará. E aí, neguinho sem freio, a primeira dama da TV. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o DJ Patrese tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. É o baile mais famoso do estado do Pará. Ele tá aqui na floresta do setor, meu irmão. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Agora é com você, meu irmão. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Eita! Florentina, Florentina, pra cima! Caqueado, caqueado, vai! Chama novinha, chama novinha, vai, vai, vai. Vem novinha rebolando. O Mike do Whisky, o Robinho Playboy. Rebolando na saúde. Vai. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Alô, Belly. E o Patrese detonando, é da boa ou não é? Agora. É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, bandida, tem bandida, tem bandida. Fala, Robinho Playboy! Tá comigo, meu Robinho? Tem bandida, tem bandida, tem bandida. Olha o camarote, ele? Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Ah, Robinho! É nós, meu irmão! Tem bandida, tem bandida. Tá com a ponta, né, de gaçada? Tem bandida, tem bandida. Tem bandida, tem bandida, tem bandida. Aqui, olha! Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Patrese, como é que é? Tem bandida, tem bandida. Patrese, pode sentar a batida, pode sentar. O Murilo dos Cachabás também, o Ivinho Chetação, aqui ó, pra dar uma pizza. Bora, chegou o DJ que não toma, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza. Aí toma, toma. Vamos lá. Essa aqui é a nova da Viviane, é muito top, ó. Música de letra. Essa é muito firme, tá doido? É o baile do Patrese. Drive, drive. Canta! Olha o Mike, só me olha. Aí, Wagner! Minha cinizéria! Eu preciso te encontrar. Tonelada de parabéns hoje, olha. Tá doida! Bebê ao lado. Bora, Damis! Meu parceiro louro também! Do Veropa! Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Olha bem pra mim, amor. Oh, não diz! Deixa eu ficar como estou. Oh, oh. Sofrendo com a minha dor. Pelo teu amor. Oh, oh. Gigante! Oh, Crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. Só quem gosta de putaria. Vocês que me pediram um pouco de putaria. Vamos lá, vai, vai. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe como? E aí, Jean do Bonde? Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava. É deitada, hoje deitada, deitada, deitada. Nela, sempre toma, nessa porra, toma, hoje toma. Tem nela, sempre no batidão, no batidão, no batidão. E toma na batida, na batida, na batida. Toma deitada pra todo lado. Quem gosta é o Felipe Lopes de Gaçado. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. No 14? Não é mais no 14? Vem! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, agora é no 18ão. Desacão, agora! É muita batida na tua mente, segura, garoto! Vira, vira! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Um abraço minha Gisele Sabrina. Aqui comigo, um abraço. Toma, toma. É muita pressão, meu irmão. Chope periquita, é chope periquita, é chope periquita. Bora pra cima. A gente brigou. Florentina! Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a 250. E ela vai se vingar. Eventos. Então joga, a GDA. Então joga, Sara. Então joga, o Andrew Amar também. William Brown. Então o Matheus João 12. Rapaz. Na retaguarda. Todo mundo. Detonando! Sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Bora fortíssimo! Se for comparar, hoje eu tô... Olha só, olha o Breno. Se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta aqui, Patrese. Quero dizer que te amo. Oh, oh, oh, oh. Meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, oh, oh, oh. Esse amor vai junto a nós dois. Vai junto a nós dois. Quando os mano bota nela, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, e bota tudo nela, bota, bota na pressão, bota, bota tudo nela, bota, bota na pressão, bota, bota, bota, bota, bota, bota, dois, bota, bota, um, valendo. Era mais uma. O Edgar Move, o Vins Almeida, galera do camarote aí, ó. De engraçado. Tu gosta. Se for um pesadelo, me conte. Fala assim, é o Átila, porra. Olha no grupo. Da diretoria. Me ameaça que vai embora. E não tá nem aí pro que passou. Como a dependente procuro. E aí, Miguel? Ainda tamo junto. Grande Miguel, gente boa. Prime.